Não deixe o problema ditar o seu fim. Não abandone Deus se tudo perdeu. Nada está perdido se a fé não morreu. Se a pesca deu errado, tudo bem, meu filho. Se a porta está fechada, nada é em vão. Adore a Deus no sim e também no não. O deserto é pra te aproximar de Deus. Deserto representa uma escola. Não importa a duração de uma prova, mas a intensidade que você adora. E se você perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus, acredite, nada está perdido. Acredite, nada está perdido. E se você perdeu tudo, mas não abandonou seu Deus, acredite, nada está perdido. Acredite, nada está perdido. Deus investe em sonhos que parecem estar. Se tu